Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 323. Hoje, mais uma jovem autora a passar por cá, aqui apresentada pelo António Ferreira. A convidada desta noite é Sara Rodi, autora já de um romance anterior, Dona Estefânia, um trágico amor à volta da figura do nosso rei Dom Pedro V, mas a conversa que nos move e o interesse dos nossos ouvintes é de um período muito importante da história de Portugal, no século XVIII, a afirmação ou a transição do antigo regime no sentido ainda os restos do poder absolutista e depois o confronto com um homem do iluminismo, estamos no tempo do nosso rei Dom José I, o Marquês de Pombal, Dom José Sebastião de Carvalho e Melo, e um dos episódios, de facto, deste confronto entre duas concepções do mundo. A protagonista é Dona Teresa de Távora e Lorena, a amante do rei. É a conversa que está cá vamos lá, a despertar o interesse daqueles que se querem perceber um pouco da nossa história. É um romance histórico e o romance histórico tem características que são incontornáveis, ou seja, a verdade perante os factos, as datas, os nomes, e depois aí é o engenho do romancista, neste caso da romancista, a fazer sobressair a sua criatividade literária. Um romance muito bem conseguido, recomendamos vivamente, quanto mais não seja para perceber uma protagonista na primeira pessoa, é ela, vamos lá, a personagem central deste romance, de um tempo e de uma época que ainda hoje alimenta o interesse pelo enigma, algumas questões não respondidas do que foi, o confronto de dois mundos que levou, como se sabe, à tragédia final desta família dos Távoras, no Terreiro do Paço, sendo queimados e violentados de uma forma atroz. Uma excelente conversa e, mais do que isso, um bom romance histórico. Boa noite e melhores leituras. Sara Rodi, desde muito cedo, se interessou pela escrita, tendo lançado com apenas 22 anos os seus primeiros livros, intitulados A Sombra dos Anjos e Frio. A partir daí, desenvolveu um percurso como escritora, que passa pelo jornalismo, pela dramaturgia, pelo guionismo e pela literatura. Em 2007, fundou, juntamente com a arquiteta Ana Correia Tavares, a editora O Livro da Minha Vida, dedicada à publicação de biografias personalizadas com edições limitadas, e recentemente lançou a coleção literária Portal do Tempo, que escreveu juntamente com Vera Sacramento. É autora de Dona Estefânia, Um Trágico Amor, e mais recentemente Dona Teresa de Távora, A Amante do Rei, ambas as edições da Esfera dos Livros. Boa noite, Sara Rodi. Obrigado por ter aceito o convite do Livros com Rumo. A primeira questão, ao fim e ao resto, que não é questão nenhuma, mas pelo menos para desvendar um pouco para os nossos ouvintes, que é a primeira vez que tomam contacto consigo em discurso direto, como foi este chegar a 2013 a esta obra, o percurso anterior e aquilo que normalmente é a vontade e o desiderato maior de quem escreve nestas questões à volta da literatura? Mas olha, eu o que eu lhe posso dizer é que a escrita esteve sempre presente na minha vida. Pronto, eu comecei a escrever aos 6 anos, um bocadinho por brincadeira, aquelas histórias que me surgiam, mas a escrita tornou-se, logo desde muito cedo, uma necessidade, portanto, quase orgânica. Eu sempre escrevi, a sensação que eu tenho quando olho para trás é que cresci com a escrita. Portanto, eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de toda a minha infância, depois juventude, depois já a idade adulta. Eu sempre digeri a vida através da escrita. Numa fase inicial, não partilhando com as outras pessoas, porque na altura não fazia sentido, era uma escrita muito intimista, muito minha. E depois, a dada altura, sim, comecei a achar que fazia sentido partilhar. E pronto, e aí se calhar nasceu as escritoras, assim se pode dizer, dessa necessidade de partilha. Tenho aqui uns livros, por aquilo que eu percebi, há uma reedição em 2011 de um livro que se chama Frio. É qualquer coisa, pronto, que chamou a nossa atenção. Tenho um outro livro que é A Sombra dos Anjos. Este tipo de penso eu, e não devo estar assim muito deslocado na interpretação que fiz, um pouco imediata, destes seus livros, nomeadamente este Frio, que é realmente uma dimensão em termos de texto, em termos de componente literária, nesse lado que acabou de referir, o lado mais intimista ou subjetivo, ou pelo menos um ensaio de busca, pelo menos naquilo que poderá dizer-se, o campo literário quase tucur, deixando de lado, pelo menos, a afirmação de algo, de um protagonista, de um narrador, que tem uma dada cosmovisão do mundo. É um pouco esta ideia que depois dá aso a esta passagem, a este degrau na literatura juvenil e depois na literatura que iremos ver já mais adiante. É, exatamente. Eu comecei, isso, eu escrevi esses dois livros por volta dos 20 anos. Uhum. Lá está, quando eu senti essa necessidade de partilhar. Vou escrever qualquer coisa para partilhar com os leitores. E surgiram esses dois romances. Portanto, foi num verão, foi escrito assim um bocadinho quase de rajada essas duas histórias. E depois, na altura, tive a felicidade de, portanto, enviei, acabei por enviar para uma editora e a editora quis publicar esses livros. Mas de facto, foi assim, lá está, um primeiro ensaio, sim. Aquilo que, tanto que depois a editora até acabou por falir um tempo mais à frente, e eu acho que aconteceu aquilo que tinha que acontecer naquela altura, pelo menos enquanto o meu percurso, porque aquilo de facto faltava ali algum amadurecimento e algumas vivências. Aquilo foi de facto uma primeira experiência de partilha. E acabei depois, mais tarde, acabei por enverdar por outras áreas, porque trabalhei em televisão, sim. Na área do guionismo, e quando voltei à escrita. Foi quando já era mãe e, portanto, fazia-me sentido na altura escrever para crianças, para jovens. Foi assim um regresso à literatura, mas por outra via, através dos meus filhos, que são acima das minhas grandes fontes de inspiração. E só agora, mais nos últimos 3, 4 anos, portanto, quando os meus filhos também já estão a ficar um bocadinho maiores e também já me dão aquela serenidade necessária para eu embarcar numa viagem grande que é um romance. É que eu de facto senti e voltei a sentir essa necessidade e parei e pensei, está na altura de voltar a isto. Na altura que eu relancei o Frio, foi um bocadinho esse pontapé de saída, se assim se pode dizer. Foi pegar numa história que foi o meu início e foi partilhá-la. Portanto, fizemos uma edição pequena, foi quase até também para amigos e para familiares e para aquelas pessoas que ainda se lembravam dessa história. Mas eu sentia um bocadinho como respirar fundo e vamos lá outra vez, porque é mesmo isto que eu quero fazer e este é o caminho. Mas deixe-me só agora fazer um pouco aqui o papel que gosto muitas vezes de fazer e é passível de ser feito nestas circunstâncias, do chamado advogado do diabo. Claro. Que é um pouco esta... Disse anteriormente que foram textos escritos no verão, um certo voluntarismo, ou pelo menos aquela coisa que é, vamos lá, arrojar-se para um texto sem amadurecimento, sem reflexão. Portanto, normalmente os escritores também, e são mais que muitos, basta ver Saramago, basta ver, por exemplo, até Herbert Welder, que rejeitaram alguns textos, vamos lá, de uma certa irreverência juvenil, mas a Sara diz que reeditou esse livro, nomeadamente O Frio. Portanto, apesar de lhe reconhecer algumas, entre aspas, como é evidente, algumas limitações, não o rejeita de todo. Ou não, seja... Não reeditei os dois livros. Sim, portanto, sim, sim. Reeditei A Sombra dos Anjos. A Sombra dos Anjos sentia, apesar de ter sido até um livro que suscitou algumas opiniões engraçadas na altura, mas não senti que era um livro já meu, se assim se pode dizer. Não. No caso do Frio, achei que era uma história suficientemente intemporal e que poderia dizer algo a algumas pessoas. E foi essa a razão que eu voltei a reeditar. E de facto, sim, essas pessoas que o tinham perdido no tempo, eu acho que lhes fez sentido naquela altura, portanto, porque é uma história de relações, é uma história de relações falhadas, de omissões, de segredos, portanto, era algo que eu achei que fazia sentido para aquele conjunto de pessoas a quem eu me iria dirigir. Mas independentemente disso, e se calhar uma possível ligação até a este romance A Amante do Rei, há sempre essa possibilidade também de ler, ou pelo menos de interpretar, e eu aqui faço o papel do leitor normal, se quisermos, mesmo a protagonista deste romance, de Amante do Rei, pode também, no limite, dizer-se que É uma relação falhada, ou seja, independentemente da obstinação que esta mulher tem, iremos lá mais adiante escalpelizar e tentar esmiuçar ao pormenor o romance. De qualquer das formas, a Dona Teresa de Távora e Lorena é um pouco, independentemente da obstinação, da dedicação e tudo isso, depois pode perceber-se que é uma causa perdida. Eu acho que ela é uma mulher a viver a história errada, o que é intemporal, porque Claro. temos pessoas a viver as histórias Sim. erradas, sendo que ela de facto não teve muita escolha. Portanto, ela foi uma mulher que aos 22 anos, aos 22 dias de vida, estava prometida em casamento ao seu sobrinho. E portanto, é toda essa esse dissecar dessa história em que ela foi colocada sem querer. E a forma como ela depois, num tempo que não é o nosso, portanto, hoje existe outra liberdade e outra. Custa-nos entender, muitas vezes, olhar para trás e pensar que estas pessoas estavam marcadas, tinham o destino marcado. Hoje a nós é-nos mais difícil compreender isso, mas de facto era claramente uma mulher a viver no tempo errado e na história errada. Os seus romances, estes romances, o 2012, Dona Estefânia, um trágico amor, e este 2013, são romances construídos, têm pilares, duas mulheres. Duas mulheres de tempo relativamente próximo, não é assim tão próximo quanto isso, de qualquer das formas, de tempos de passagem da nossa história. Dona Estefânia é uma mulher no pós-liberalismo, é uma princesa alemã que casa com um rei que aparentemente fazia a ponte e a união do país, era uma figura quase endeusada pelo povo, pelo país. O que é facto é que Dona Estefânia morre tragicamente. Este amor que cativou o povo, este casamento que depois há assim os sinais da tragédia, estas mulheres, pode dizer-se, são o seu campo de trabalho, ou provavelmente Dona Estefânia era uma mulher que, independentemente de tudo, a história, ou o tempo da história, estava contra ela e contra Dom Pedro V, ao fim e ao resto. Eu escolhi um bocadinho estas mulheres também por serem figuras esquecidas da nossa história. Eu gosto de recuperar, de ir preencher algum vazio, porque a nossa história é muito contada ali durante um período largo, muito contada pelos olhares dos Dos homens, homens, claro. pronto, que eram de facto, na altura o papel da mulher era um outro papel e portanto é natural que elas tenham sido um pouco esquecidas mesmo no âmbito da história. Mas eu gosto, isto no fundo é um outro olhar sobre a história pelo olhar feminino, que é um olhar diferente necessariamente, não é? Sim, Nós, claro. por muito que tentamos ser iguais em alguns aspectos, o nosso olhar sobre as coisas é diferente. E portanto, aquilo que eu gosto de recuperar na história é mesmo isso, é mesmo um outro olhar sobre aquilo que aconteceu, que é um olhar ficcionado necessariamente, mas entroncado nestes factos e nestas mulheres, que eram mulheres com uma força absolutamente incrível e determinante no, no, nesses mesmos factos que aconteceram. Pode ser que passe o nosso tempo qualquer primavera. Espera, me espera, eu vou voltar. Vamos ao nosso romance, Amante do Rei. É um período da nossa história relativamente sossegado em termos de agitação, ou pelo menos aquilo que será a diplomacia, um ou outro conflito, pelo menos aqueles que existiam no Brasil. De qualquer das formas, relativamente sossegado, um país calmo. No entanto, iremos perceber que também é um tempo, como eu disse anteriormente, e momentos de passagem. A história das ideias, a história das culturas, das ideologias na Europa, estão em grande transformação, há grande contestação, veja-se um caso em França, e em Portugal, de facto, há aqui um corte com aquilo que era o absolutismo puro e duro, apesar dos reis, tanto Dom João V como Dom José, serem, de facto, também a encarnação do absolutismo, do poder máximo do rei quase inquestionável. Iremos ver, e é um tempo que ainda hoje, mesmo para os historiadores, homens ou mulheres que se debruçam sobre este tempo e este momento, que causa sempre algum desconforto. Há enigmas que ainda se mantêm, há perguntas e interrogações, questões às quais não é fácil encontrar uma resposta, mas de qualquer das formas, quando partiu para a escrita deste seu romance, teve presente de facto que estava a trabalhar personagens, momentos, vamos lá, dedicações e empenhos, protagonismos, que era realmente um tempo de mudança, o que poderia dar aso, de facto, à escrita do seu romance, que poderia provocar, eventualmente, alguns engulhos, sabendo nós que a personagem, este romance é escrito na primeira pessoa, o narrador é uma narradora, neste caso, a própria protagonista, poderia, eventualmente, começar a dar um ar enviesado para aquilo que foi um tempo muito marcante da nossa história. Uhum. Pois, o que eu posso dizer é que eu comecei, por exemplo, por ler os filósofos desta época, portanto, ler e perceber exatamente o que essa mudança, essa semente de mudança, que eu acho que houve ali atitudes muito arrojadas por toda a Europa, mesmo de levar o pensamento mais além em termos de... houve ali uma liberdade e uma vontade de liberdade que nós às vezes hoje em dia não a temos, atenção, porque de facto houve autores que conseguiram ir mais além e depois lá está, muitas vezes foram negados e foram proibidos até em alguns países por isso mesmo, porque arrojaram e porque houve ali uma vontade muito grande de liberdade. E eu trouxe um bocadinho esse espírito para esta personagem, sem dúvida. Lá, assim que ela, já que ela não era livre, assim se pode dizer, já que ela não era livre na sua vida do dia-a-dia, ainda que o tentasse, ao menos nas ideias, na sua forma de olhar, eu permiti-me dar-lhe essa liberdade e esse questionamento de tudo, no fundo, colocar tudo em causa, toda aquela vida, toda aquela sociedade, todos aqueles espartilhos, esta mulher colocou-os. E este questionamento era de facto um questionamento da época. Era, vamos pôr isto tudo em causa, vamos imaginar que nada disto poderia ser assim. E isso foi o espírito desta personagem e deste livro. Este romance, apesar de ser um romance histórico, para aqueles que, e eu às vezes não gosto muito de puxar, de facto, para a simbólica muito carregada que os livros eventualmente possam ter, de qualquer das formas, apesar de ser um romance histórico, é um romance todo ele carregado de simbolismo. Ou seja, a Sara, penso eu, que também, como qualquer escritor, dá pelo menos alguma liberdade, porque estas coisas da literatura têm sempre a ver com um emissor e um receptor, e a mensagem no meio, que neste caso é o seu livro, o seu romance, permite a possibilidade interpretativa do receptor. Neste caso, eu, que li o livro, e posso dizê-lo, de facto, que está cheio e carregado de símbolos, de possibilidades de interpretar da forma, não de uma forma aleatória, irresponsável, mas de qualquer das formas, muito dele vive deste campo que, metafórico, se quisermos, a potenciação da metáfora vai permitir ao longo da sua leitura. Começa logo com uma tourada. Exato. Portanto, esta coisa da tourada, e sabendo nós o que é uma tourada à portuguesa, toda ela feita de rituais, toda ela feita de castas, da simbologia, o animal, a brutalidade, se calhar o lado mais dionisíaco daquilo que é as sociedades e as pessoas, o ritual do sacrifício, normalmente há uma vítima que é expiatória de alguma agressividade interna, ou pelo menos interior, do homem e dos homens. De qualquer das formas, vemos umas adolescentes, Dona Leonor e uma sua amiga, 14, 15 anos, assistir a uma tourada de uma forma alegre, divertida, quando se percebe que também é um espaço de sedução. Logo aí sabemos que Dom José olha com o príncipe, olha com outros olhos para a Marquesa de Távora, ou pelo menos uma da família dos Távoras. De qualquer das modas, das maneiras e dos modos, temos logo aqui um símbolo. Iremos perceber que todo este romance, todo este tempo, foi quase que um ritual de sacrifício. É um pouco também isto que pode ser lido neste seu romance. É, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu escolhi mesmo essa tourada, porque acho que a tourada tem essa carga simbólica. Tem, lá está, o sacrifício, como disse. Tem o jogo de poder, que também está subjacente em todo o romance. Portanto, isto é uma luta pelo poder a vários níveis. E o jogo de sedução. Portanto, há toda uma sedução na arena. E nós, aliás, estes elementos continuam presentes na tourada de hoje. Portanto, os tempos foram mudando, mas de facto na tourada nós conseguimos continuamos a ver estes elementos bem presentes. Por isso, hoje em dia, para algumas pessoas, até é incompreensível como é que a tourada ainda hoje existe, com tudo aquilo que foi mudando na sociedade. Mas de facto, a tourada é isso mesmo, tem toda essa carga simbólica. Portanto, há todo o jogo de sedução, há o toureiro, as vestes, o lidar com o touro. Portanto, quem ganha, quem perde, quem morre, quem vive. Portanto, há tudo isso. E a tourada foi escolhida propositadamente neste elemento. Aliás, e esta tourada existiu. Portanto, esta tourada é real. Sim, Depois, claro. tudo aquilo que aconteceu nela é que já é Ficcionado, ficcionado claro. por mim. Mas, portanto, é uma tourada real. E eu escolhi exatamente por isso. Porque não só as pessoas conseguem vê-la, e vivê-la através deste capítulo. Porquê? Porque está presente nos nossos dias, é algo intemporal, já toda a gente viu, nem que seja na televisão ou em qualquer sítio, uma tourada. E lá está, tem aqui todas as marcas que ao longo do livro depois vão ser dissecadas. Uma das coisas também deste livro é que vai também deixando também outros símbolos, como por exemplo os jogos de sedução, os jogos, vamos lá, amorosos entre Leonor de Teresa de Távora e o Príncipe Dom José, a partir das óperas Nero e Pompeia, a ópera de Monteverdi, e depois uma outra ópera, a ópera Alcina de Handel, em que, pelo menos nesta ópera, irá perceber-se um pouco da trama romanesca que depois a Sara vai desenvolver ao longo do seu romance. Ou seja, a perdição amorosa, quase o auto-encantamento ou encantamento daquilo que é a perdição dos amantes, os jogos amorosos, em que o amor ou o amante se torna na causa amada, quase retomar um pouco da dimensão ou a concepção amorosa de Camões, em que se percebe que a paixão é tremenda e tamanha que um dos participantes, neste caso a Dona Teresa de Távora, acabará por ser também vítima dessa entrega total a jogos de sedução, a jogos amorosos e aquilo que é quase de facto uma certa inconsciência que o amor total normalmente exige e obriga aos amantes. Também é esta leitura que nós iremos ver depois no seu romance. É, sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu sabia da ópera neste período, além de, pronto, ter sido um período de introdução da ópera em Portugal, e portanto necessariamente eu teria que incluir a ópera neste livro, as poucas referências que há de troca de olhares entre Dom José e Dona Teresa eram na ópera. E portanto, logo aí fazia sentido construir a relação amorosa deles a partir da ópera. E depois, a dada altura, surgiu-me que era importante construí-la mesmo no leito, mesmo no quarto, se assim se pode dizer, a construir essa relação a partir da ópera. Porquê? Porque, de facto, na mitologia, no, nos, nos grandes mitos dessas grandes óperas desse período, e todas essas óperas que referiu, e as outras que aparecem no livro, são óperas desse período, portanto, que foram executadas, nesse período, ou pelo menos mostradas ao público, com novas recriações nesse período. E o certo é que nessas mitologias nós encontramos também todas as questões intemporais que estão subjacentes a esta história e que estão subjacentes à nossa vida também. Essa entrega, esse jogo, lá está a luta de poder, porque a ópera é muito similar com a tourada em todos estes aspectos que nós aqui dissemos. É também um jogo de sedução. Pronto, hoje em dia já não tanto, porque hoje em dia a ópera, pelo menos em Portugal, já não tem tanto essa carga, porque as pessoas em geral não vão à ópera. Continuam a ir à tourada, mas a ópera tem sido um pouco mais esquecida. Mas a ópera, naquele período, tinha todas essas marcas também. Portanto, de sedução, de jogo. E depois em palco, pronto, não havia o sacrifício real, Claro. mas havia sempre o sacrifício teatral, encenado. A dramatização daquilo que se pretendia Exatamente. A transmitir. grande tragédia, a grande tragédia das nossas vidas. Nem E, mais. portanto, através desses mitos, eu achei que conseguiria dar a intemporalidade das grandes questões dos relacionamentos humanos. Ils s'aiment en riant, ils s'aiment pour toujours, ils s'aiment tout au long du jour, ils s'aiment tant qu'on dirait des anges d'amour, des anges fous se protégeant. Quand se retrouvent en courant les amants, les amants de cœur, les amants, ils s'aiment à la folie. S'effeuillant à l'ombre des feux, se découvrant comme deux fruits, puis se trouvant n'être plus deux, se dénouant comme velours, se reprenant au petit jour, et s'endormant les plus heureux. Amants de cœur, les amants, ils s'aiment en tremblant, le cœur mouillé, le cœur battant, chaque seconde est une peur qui croque le cœur entre ses dents. Ils savent trop de rendez-vous où ne vinrent que des facteurs pour n'avoir pas peur du loup, les amants, les amants de cœur. S'aiment en pleurant, chaque jour un peu moins amant. Quand ils ont bu tout leur mystère, deviennent comme sœurs et frères, brûlent leurs ailes d'inquiétude, redeviennent deux habitudes. Alors, change de partenaire, les amants de cœur. s'aiment en riant, qui s'aiment, s'aiment pour toujours, qui s'aiment tout au long du jour, qui s'aiment, s'aiment, s'aiment tant, qu'on dirait des anges d'amour, des anges fous se protégeant. Quand ils se retrouvent en courant, les amants, les amants de cœur, les amants. Uma das coisas que também este seu livro tem, este seu romance, há dois momentos muito importantes, ou seja, no início do casamento de Dona Teresa com Luís Bernardo de Távora, este relacionamento começa com, se quisermos, uma dimensão abortiva, ou seja, fica grávida, casam, engravida, de qualquer das formas acabou por abortar. Abortar dentro, portanto, perde a criança, o filho, e depois, apesar de um sonho trágico, muito dramático, quando a sogra, a Leonor de Távora, aparece e lhe retiram, diz que é o meu filho, que é um rapaz, depois, já na parte final do romance, irá aparecer exatamente uma situação, uma espécie de o lado diurno, o lado noturno, um desejo recalcado, uma vontade imensa de ter um filho, mas aí já no convento, e quem lhe vai aparecer, quem a vai assistir, é uma mulher enigmática do povo, que iremos tentar também perceber um pouco esta ligação, quando da reunião em Setúbal com os jesuítas, Rosa. E acaba novamente por perder, supostamente, porque aí é um lado mais ficcionado, pelo menos no meu entendimento, mais fantástico do romance, para dizer o quê? Todas as causas, aquela capacidade generativa, recreativa, que o lado da humanidade, neste caso a mulher, tem, estava condenado ao fracasso, com, pelo menos, a perder, uma luta quase perdida, contra o destino de Dona Teresa de Távora. É um pouco esta a minha leitura, ou é uma leitura um bocado apressada? Não, de todo. É muito interessante até que o diga, porque lá está, é como diz, o livro presta-se a várias leituras, e eu gosto que o leitor interprete aquilo que lhe faz sentido interpretar, mas nesse caso vem muito ao encontro daquilo que foi a minha vontade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Dona Teresa Távora foi marcada naquele primeiro aborto, portanto, naquela primeira não-gravidez que não foi conseguida. Ela própria, mais à frente, no final, ela diz: eu não sei quem seria se eu tivesse tido aquele filho. Portanto, aquilo foi um momento marcante e determinante para aquilo que ela foi depois. Pois, claro. Porque, claro, provavelmente, se ela tivesse tido aquele filho, encontraria outras razões, se calhar para ser outra mulher, para ser talvez mais próximo daquilo que se esperava que ela fosse, em virtude daquela criança. E isso foi determinante naquele momento para ela. E, de facto, fez muito sentido voltar no final a essa gravidez, porque era o fechar desse ciclo. Esse, de facto, esta segunda gravidez não é real, a primeira sim, com o aborto, portanto, essa primeira está documentada. A outra final não está, mas por uma razão, porque há autores que defendem que Dona Teresa de Trave terá tido efetivamente uma filha. Uma filha. Outros autores dizem que não, não, portanto, essa filha não existiu. E, portanto, eu queria, de alguma forma, ir buscar um facto que está na cabeça dos autores, mas sem nenhuma certeza, e através dele fechar aqui um ciclo. Portanto, Dona Teresa de Távora não podia ter aquele filho, não podia ter sido mãe, e neste caso é ela que o determina, é ela que lhe põe um ponto final e que lhe diz: se eu não sou esta, não serei também, e, portanto, ponto final nesta vida que não me pertence. Uma das que também possíveis leituras é que estamos em presença de duas mulheres obstinadas. Leonor de Távora, a matriarca desta família nobre que luta obstinadamente pelos objetivos da sua família. Percebe-se que é uma mulher que irá até às últimas consequências, e depois, do outro lado, temos a sua nora, a Dona Teresa de Távora, uma mulher do seu tempo, uma mulher que também obstinadamente olha para os novos tempos, ou pelo menos para aquilo que é a sua sensibilidade, uma espécie de epiderme mais, vamos lá, mais voluntariosa. E, contra tudo e contra todos, decide não acompanhar o marido para a Índia. A família dos Távoras vai para a Índia para se afirmar e depois reivindicar, de justo direito aquilo que julgariam que provavelmente o rei iria reconhecer no seu esforço. É, se quisermos, a sensibilidade feminina de duas mulheres completamente opostas, porque percebe-se que Dona Leonor nunca olhou com bons olhos, com bom olhar, sossegado e atento a sua nora. É esta vontade que vai opor sempre em situações dramáticas, o terremoto de Lisboa, depois o regresso a Portugal, duas mulheres com a noção e a consciência do seu papel ou da dimensão de mulher tal qual elas sentem e vivem. Era, exatamente. Aliás, eu acho a personagem de Dona Leonor de Távora, que é uma mulher mais descrita e pronto, que os autores já há mais matéria sobre ela, mas eu acho uma mulher absolutamente fascinante, porque ela de facto, ela teve essa força e essa carga, ela queria direcionar a família dela, queria dar aquela força e aquele poder à família, que é legítima, atenção, pelo menos aos olhos daquele período. E era uma mulher com uma força impressionante, também descrita por vezes com algum mau feitio, e eu também acabei por puxar esse lado de Dona Leonor, até porque ela estava a ser vista pelos olhos de quem não gostava dela, não é? Da sua nora. Mas há alguns autores que defendem que ela, mesmo desde o início, desde que houve aquele casamento combinado, que ela adivinhou, de certa maneira, ali a desgraça, que ela achou que aquilo de facto poderia vir a tornar-se uma tragédia, como de facto aconteceu. E mais tarde, ao perceber quem era esta sua nora, não é? Porque a Dona Teresa tinha toda aquela carga de erotismo logo desde Pois. nova, portanto era uma mulher muito bonita, logo aí perigosa, não é? Uma mulher bonita é sempre perigosa, sobretudo quando se cria, naquela altura, se cria uma mulher controlada. E portanto, Dona Leonor sempre olhou para esta sua nora como uma fonte de desgraça e de tragédia, Pois, pois, pois. que mais tarde veio a verificar-se. Sendo que o seu filho, Luís Bernardo, era um homem muito diferente em termos de natureza, como é descrito, pelo menos pelos historiadores, era um homem muito diferente de Dona Teresa de Távora. Portanto, aquele casamento nunca poderia ter sucesso. Ou um dos dois era infeliz, e vivia não de acordo com a sua natureza, portanto, moldado pelo outro, ou era impossível que aquele casamento fosse um casamento feliz. E, portanto, Dona Leonor de Távora, ao mesmo tempo que vê isso, não é? Que percebe que há ali uma necessária infelicidade entre aqueles dois que potenciaria a tragédia, ao mesmo tempo também, naquele tempo não se desmanchavam casamentos, não é? Portanto, ela sabia que teria, de alguma forma, que suportar Dona Teresa de Távora. E tentou, até dada altura, tentou moldá-la. Até que, de facto, pronto, a partir do momento em que ela se liga ao rei, há outra força em jogo que ela não consegue controlar, não é? Ela não poderia ir contra o rei. Tentou, aliás, tentou e custou-lhe a vida, não é? Ela e a sua E a família. família. Uma das coisas que também se percebe aqui é que, apesar de toda a mágoa carregada por Luís Bernardo, apesar dele, nas várias situações no seu romance em que é confrontado com Dona Teresa, dizer que até era um grande favor o rei ficar-lhe com a mulher, Dona Teresa irá, a dado momento, reconhecer que Luís Bernardo, o seu marido, até era um homem carinhoso, um homem singelo, um homem atento. É um rebate de consciência, pode, vamos lá, fazer esta ilação do seu romance, quase no deve-o haver, na ponderação final de uma vida, Dona Teresa reconhecer um pouco também da sua aleivosia. Ela, para todas as pessoas, ao fim e ao cabo, Tamanheira a barriga do rei, quer dizer, para além da amante, era mais do que isso, que tinha este lado mais de contornos negativos ou depreciativos, a saber, até pela própria ironia que muitas vezes Sebastião José de Carvalho e Melo ia deixando cair, nos momentos que no seu romance se vão encontrando. Não, exatamente. Aliás, ela foi a barriga do rei, pelo menos até este romance, não Sim, era assim que ela claro. conhecida e pouco mais dela Não se sabia. sabia, E o que claro. eu gostava através deste romance também era que olhássemos para esta mulher de outra forma, para além desse epíteto que lhe arranjaram. Mas sim, eu acho que eu fiquei com um grande carinho pela personagem de Luís Bernardo. E eu acho que Dona Teresa, intimamente, ela gostaria de ter amado Luís Bernardo. Porque ele, de facto, ele era um amor seguro, era um amor tranquilo, era fonte de serenidade, de paz. Ele poderia ter sido o pai do seu filho. E, portanto, a dada altura, quando os acontecimentos se precipitam, eu acho que ela, de facto, sente essa vontade e esse desejo de um dia ter amado o Luís Bernardo. Mas, de facto, no amor não se escolhe. E eu acho que fica-se só por aí, fica-se pela vontade. E pelo desejo de isso ter acontecido. E de facto, eles acabam por ter acabam por se encontrar já num ponto em que Luís Bernardo está prestes a morrer, mas portanto, há ali um encontro e ela é como se lhe pedisse perdão. Perdão por ser quem é, no fundo, porque ela pouco mais fez do que corresponder à sua natureza, ser uma mulher diferente porque o era de facto. Mas há ali uma vontade de lhe pedir perdão. E no fundo, ela poderia ter sido amiga dele, nunca poderia ter sido era esposa. Nasci para morrer contigo, a cama que tenho dou-te, meu amante, meu amigo. Não te vás, fica comigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Quero que a pele seja trigo a ondular ao açoite dos gemidos que te digo. Meu amante, meu amigo, nasci para morrer contigo esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo esta noite, toda a noite. Gaivota dos meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na boca que o espelho viu. Dos meus braços foi feita para o teu rio, tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. Uma das coisas também, e é o último que não vamos desvendar o romance todo, claro, como é normal, porque senão, também é a viagem ao Porto e o Palácio do Freixo, depois a cidade do Porto, do norte do país. Aqui também há um dos sintomas e os sinais em que o rei não aparece. O rei justifica, pelo menos apresenta uma razão para não passar a noite com Dona Teresa. E este lado, a noite do Rio Douro, escura, pesada, que anuncia já o fim dos tempos para todos, ou grande parte dos protagonistas deste romance. É um pouco esta a vontade, sabendo nós que depois tudo o que era propriedade dos Távoras foi pura e simplesmente picado, salgado, destruído pelo Marquês de Pombal, que chegou também ao Porto para negociar com os ingleses a questão do vinho e outras questões comerciais à volta disso. Também é um pouco uma cidade, a tal cidade leal, que serve, vamos lá, como pano de fundo, como cenário neste palácio belíssimo, hoje recuperado, nas margens do Douro, para dizer que é aqui o fim da ligação amorosa entre o rei e a sua amante, Dona Teresa de Távora. É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aí, há bocadinho estávamos a falar do Luís Bernardo. Porque é num dos palácios dos Távoras, este palácio. Exatamente, exatamente. Uhum. Portanto, Luís Bernardo era o amor, poderia ter sido o amor puro. Uhum. Dom José era o desejo. Uhum. Como todos nós sabemos, o desejo pode ter um fim. Portanto, uhum, o desejo não é leal, não é fiel. Uhum. E aqui sim, neste acontecimento, há essa primeira marca em que Dona Teresa de Távora percebe que, de facto, o desejo não está entroncado em nada que não possa acabar. E portanto, eu estive no Porto também. Eu estive, aliás, dormi na pousada do Freixo, exatamente porque queria lá estar, queria sentir. Sentir um pouco da atmosfera. Exatamente. E de facto, foi olhar aquele o Douro. E eu nasci no Porto, eu cresci, ainda vivi 4 anos no Porto e vou lá com bastante frequência. Mas olhar aquele Douro, imbuída como estava naqueles acontecimentos que estava a descrever, dava-me, de facto, essa carga de essa iminência da tragédia, do fim. Uhum. Acho que o Douro tem essa magia. Uhum. Eu quase que sentia ali, quase que sentia o olhar da morte naquele rio que passava. A vida passa, mas de facto sentia que havia ali uma carga através da janela. Uhum. Que a descrevi aqui. Eu imaginei-me nessa altura, imaginei-me mesmo na pele de Dona Teresa, naquele quarto, que não era aquele quarto atual, mas há de facto. E o Porto tem essa carga. Uhum. Tem todo aquele mistério, tem o nevoeiro, tem aquele frio que não é frio. Portanto, eu sempre senti uma carga mística no Porto. Aí pode acreditar que é verdade, basta olhar para a Dona Agostina que não é sem dúvida isso. Nenhuma. Nem é preciso a Dona Agostina, basta lá estar no Porto para perceber isso, não é? Eu sinto isso cada vez que vou ao Porto. Aliás, esta viagem de Zona 3 ao Porto também não é real. Não. Que havia estas deslocações com fins comerciais. Sim, sim. Mas sim. Eu senti que devia levar a minha Zona 3 ao Porto e que essa primeira, a primeira vez que ela sente essa iminência e, portanto, e que ela percebe que tudo pode ter um fim trágico, eu quis que isso acontecesse muito no Porto. Achei que o Porto, de facto, tinha essa carga. Fazia muito sentido que fosse lá. E é mesmo a última questão deste lado da simbologia do seu romance, quando Dona Teresa de Távora pede que lhe expliquem, que lhe digam os últimos momentos dos Távoras, quando a 12 de janeiro de 1759, 12, 13 de janeiro, pode ler-se também isto, vamos lá, compartilhar um pouco da dor daquela gente que, ao fim e ao resto, também era a sua família, o ela querer saber no pormenor o sacrifício do seu irmão, da tortura sofrida por Dona Leonor, do seu marido, do seu cunhado, dos seus sobrinhos, toda aquela gente, é um pouco também, vamos lá, participar da forma possível de Dona Teresa num sacrifício tremendo que foi a família dos Távora obrigada à aprovação. Não, sem dúvida nenhuma. Houve ali uma parte de Dona Teresa que morreu, não é? Não havendo uma morte física dela, houve uma grande parte que morreu. Ela, de repente, perdeu tudo. Ficou ela, ficou a sua natureza, foi a única coisa que lhe restou, mas tudo mais perdeu-se. E, inevitavelmente, ao ela sentir essa culpa, porque isto no fundo também tem a ver com a digestão da culpa, ela quer saber, ela quer... até quase num ato masoquista, ela quer ouvir tudo aquilo que lhe fizeram, ela quer sofrer com eles, ela sente que precisa de passar por esse sofrimento nessa tal digestão da culpa. E, portanto, ouve e absorve todos os pormenores, que foram absolutamente macabros. Brutais. Ainda hoje, muitos historiadores olham para esses, pronto, para esses sacrifícios que foram feitos, e se perguntam como é que é possível, num período daqueles. Aliás, a própria Europa indignou-se com a forma violenta como aquela família foi torturada em praça Em pública. praça pública. E isso Só até. mesmo para terminar, e pode acrescentar o que estava pensando, pode também perceber-se aqui nestas palavras, na página 123 do seu romance, de Sebastião José Carvalho e Melo, que não sei se já percebeu, mas a única ameaça aqui é você. Talvez não tenha consciência disso, mas é consigo que todos temos de nos preocupar. Há uma certa irresponsabilidade, inconsciência desta mulher, que é chamada a atenção, talvez manipulada, pelo Marquês de Pombal, o Duque de Oeiras. É um pouco este, que é uma figura que nós não iremos desenvolver, chamando a atenção dos ouvintes para o fazer na sua leitura. De qualquer das formas, também pode ler-se neste peso imenso destas palavras do Marquês de Pombal, de facto, o situar e dar a entender a esta mulher que ela, ao fim e ao cabo, é mais um peão num jogo do poder. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quis que houvesse essa transformação ao longo do tempo. Ela inicialmente ela sente-se com o poder, um poder muito que lhe é dado pelo jogo sexual. Ela sente que tem poder e a pouco e pouco vai percebendo que no fundo ela é também um peão e vai percebendo até que ponto é que ela também foi inocente, é que a sua perversidade é no fundo inocente. E a sua inocência acaba por lhe causar a morte a inúmeras vítimas, que são vítimas também dessa sua inocência, no fundo. E ela percebe isso. E é por isso que ela, à altura, sente a carga da culpa. Da sua entrega quase generosa a uma causa que depois quem está à sua volta lhe encarrega de chamar à frieza da realidade. Exatamente. Além de que o Marquês de Pombal queria tirar a sua própria libertar-se da sua própria culpa que não sentia e analisá-la para esta mulher. Portanto, há todo este jogo de manipulação, que também é feito pela figura do Marquês, que eu só também não explorei muito mais, porque é uma figura já muito explorada por Claro, muitos claro. autores. Eu aqui queria mesmo ir buscar a figura esquecida da história, mas não há dúvida que Sebastião José de Carvalho e Melo teve uma força tremenda em todos estes acontecimentos. Mas aquilo que me interessou foi esse jogo dele com ela. Portanto, essa transmissão da culpa, e a dada altura, no fundo, é ele que, eu imagino com um sorriso, aquele sorriso irónico, que lhe diz: tu ainda não percebeste, mas a culpa é tua. Foste tu que causaste isto que Tudo isto. aconteceu. É assim que chegamos ao final de mais uma edição de Livros com Rumo. Foi assim o programa número 323, em que tivemos como convidada Sara Rodi. Ela é autora, entre outras obras, de Dona Teresa de Távora, A Amante do Rei, uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana, com novas conversas e novos convidados. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.